Eu gostaria de começar dizendo à igreja, você que veio aqui esta manhã, que eu não conhecia até hoje uma pessoa só em toda a minha vida que não desejasse conhecer e estabelecer relacionamento com pessoas honestas, com pessoas francas, com pessoas verdadeiras. Não conheci até hoje. Todas as pessoas que eu conheci me manifestaram o desejo de que queriam encontrar pessoas francas, honestas, Paulo, namorados de uma só palavra, fiéis, que não mentissem, pessoas em que pudessem confiar. Parece que há uma expectativa em cada ser humano de estabelecer relacionamentos sadios, verdadeiros e autênticos. É ou não é verdade? Amém? É? Todos nós queremos nos aproximar de pessoas, encontrar pessoas, irmã Elsa, com quem possamos compartilhar os nossos pensamentos mais íntimos, os nossos desejos mais secretos. Nós queremos encontrar pessoas capazes de ouvir das nossas certezas e das nossas incertezas, das nossas convicções e das nossas dúvidas. Nós queremos ter alguém para compartilhar os nossos sucessos e alguém com quem nós possamos dividir os nossos fracassos, uma pessoa que possa ser nossa confidente. Há essa expectativa em todo ser humano. Mas apesar desta busca, apesar desta vontade, Anderson, e apesar de saber que Deus quer para nós relacionamentos íntimos, profundos e autênticos, verdadeiros, apesar disso tudo, porque Deus nos criou para relacionamentos, e Deus quer que certamente nós extraiamos o melhor de cada um deles, apesar disso tudo, quantas vezes nós já tivemos amigos sinceros e francos? Quantas vezes já namoramos alguém absolutamente confiável, que não nos traiu? Quantas vezes encontramos uma pessoa com quem pudéssemos abrir totalmente o coração sem um pé atrás? Será que não tem água? Será que não existem mais essas pessoas? A pergunta é essa, e eu queria que você refletisse. Será que não existem essas pessoas que nós estamos procurando? Ou será que nós não estamos sabendo manter, cultivar os nossos relacionamentos? Vale a pena pensar, porque normalmente um relacionamento começa de uma forma sadia. Diga sadia. Começa bem, mas aos poucos ele vai adoecendo. Ele vai adoecendo e de repente está no CTI. Vai se enchendo de mágoas, de decepções. E aquilo, meu amado irmão, que era um relacionamento tão lindo e promissor, de repente ele se torna uma amizade xoxa, sem graça, sem cor, um relacionamento sem autenticidade. Isso quando não descamba para uma inimizade. Algumas vezes isto acontece num paradoxo incrível, preste atenção. Porque embora nós passemos a nossa vida buscando pessoas em quem possamos confiar e termos relacionamentos honestos e sinceros, nós não gostamos de ouvir opiniões honestas. Eu vou repetir. Nós não gostamos de ouvir opiniões honestas, principalmente aquelas que são sobre o nosso estilo de vida, o nosso modo de ser. Nós não suportamos a crítica. É difícil gostarmos da verdade do outro, porque as verdades do outro às vezes balançam as nossas verdades e nos fazem sair de uma zona de conforto onde confortavelmente nós estávamos instalados, seguros e cheios de paz. E é por isso que muitas vezes, quando os relacionamentos estão para estremecer, as pessoas preferem, Renata, manter a paz do relacionamento do que manter a verdade no relacionamento. Se aquela moça que está namorando um rapaz há tanto tempo, até com casamento previsto para este ano, ela vier a pensar assim: ah, depois de tantos preparativos, depois de tanto namoro, meus pais já estão visualizando o casamento. Se eu contar para os meus pais que lá no fundo do meu coração ainda tenho uma duvidazinha se esse é o homem da minha vida, eles vão morrer. Melhor não falar. E aí, você faz a opção pela paz do relacionamento e não pela verdade do relacionamento. Se uma esposa pensa assim: ah, se eu contar ao meu marido como eu me sinto abandonada, humilhada, sozinha, quando ele me deixa para que eu vá fazer todos os meus exames sozinha no hospital, sem que ele me acompanhe, se eu disser para ele que eu me sinto abandonada, ele vai ficar uma fera. Melhor não falar. E aí, a pessoa dá preferência à paz em vez da verdade. Se o marido pensar assim: ah, se eu contar à minha esposa como é que eu ando frustrado na minha vida sexual, se eu disser a ela como isso está funcionando mal comigo, ela vai me acusar de pensar só em sexo. Melhor não falar. E aí a paz é mantida em detrimento da verdade. Se eu pensar assim: ah, se eu contar a minha filha, se eu contar a minha menina como eu sinto falta da sua ternura, como eu sinto falta do seu carinho, como eu sinto falta da sua preocupação comigo, ela vai ficar brava comigo e vai se afastar mais de mim. Melhor não falar. Meus amados irmãos, vocês estão percebendo nesses exemplos que eu dei? Todos nós queremos relacionamentos honestos, autênticos, verdadeiros, mas quando chega aquele difícil momento de ficarmos cara a cara com alguém, frente a frente, face a face, e percebermos que a pessoa não está preparada para ouvir a verdade, a crítica honesta, sincera, esse negócio de falar a verdade já não está parecendo uma boa ideia. Tão boa ideia assim. Por isso, a maioria se cala. Por isso, a maioria prefere manter a paz, porque esse negócio de falar a verdade é muito bom em tese, em teoria, para os outros. Para mim, não vai dar certo. Esse negócio de falar a verdade traz muitos problemas para os relacionamentos. Melhor, pensam, manter a paz das aparências. Às vezes um sorriso amarelo. Às vezes um sim que parece não. Gostou? Uhum. Às vezes uma mentira. Às vezes uma omissão. Às vezes fingir que não doeu. E a pessoa fica pensando que a omissão, que fingir que não doeu, que até uma mentira pode salvar um relacionamento e uma amizade. Afinal, todo mundo faz isso. Mas será que o Senhor quer que nós vivamos desta maneira? O texto base desta manhã está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz, vamos ler juntos? Mas, seguindo o quê? A verdade em amor. Diga a verdade em amor. Diga outra vez, a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Pule para o versículo 25. Pule para o versículo 25 e continue a ler comigo. Por isso, deixando a mentira. Olha, segure-se ao texto. Prenda-se à palavra. É por ela que você veio aqui hoje. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira. Agora leia comigo. Fale cada um. O quê? A verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Estamos trazendo da parte de Deus para o seu coração esta manhã uma mensagem cujo tema é relacionamentos autênticos. Relacionamentos autênticos, verdadeiros. E a primeira coisa que queremos dizer da parte de Deus esta manhã aqui é que entre manter a paz no relacionamento e falar a verdade, nunca devemos tomar outra atitude que não seja falar a verdade. É sobre a verdade. É a verdade que tem que ser a base de todos os sentimentos e tem que ser a base segura dos relacionamentos, até porque uma paz no relacionamento fora da verdade cria uma paz artificial, uma paz diplomática, uma paz falsa, uma paz hipócrita, não verdadeira. Só quem entendeu tudo e concordou no coração, diga amém. Amém. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem comum. As pessoas que vêm ensaiar o louvor aos domingos devem chegar aqui à igreja às 7h45. Até 7h45. Pode chegar 7h30, 5h15 da manhã, pode chegar. Mas até 7h45. E para isso, você já imaginou? Tem que contar o tempo para trás, não é? Se for moça ou mulher, tem que contar o tempo maior para se aprontar, fazer o café, etc. Então, a história que eu vou contar é um exemplo de uma pessoa, é um exemplo fictício. Se aconteceu, eu não sei. É um exemplo criado para que você entenda. Uma pessoa que vem ao louvor, está na equipe, está escalada, às 7h45, vem, chega aqui, chega no segundo banco, onde está ali a presbítera Marisa, é ali, dali que ela gosta de ver o culto, participar do culto, ela coloca a sua bolsa, coloca a sua Bíblia e vem e começa a ensaiar aqui o louvor. 7h45. Quando dá 9 horas, começa a classe da escola bíblica aqui na igreja, lá em cima e aqui também. E ela descendo, terminando, percebe que a parte aqui já está tomada, que a professora está pronta para começar a aula. Então, em respeito à classe, aos alunos, e em respeito à professora, ela não vai até o seu lugar, mas nota uma irmã lá sentada no seu lugar, onde ela botou as coisas, e ela vai lá para trás. Esperando que após a aula, ela possa voltar para o seu lugar. Mas, de lá do seu lugar, depois que a aula termina, ela vê uma coisa diferente. Ela olha, as pessoas se levantam, e aquela irmã que está sentada no lugar dela, pega a Bíblia dela e, ó, bota para o lado, e a bolsa que está no banco, no chão. E em vez de ir para um lugar, permanece sentada ali no lugar dela. E ela pensa, estragaram a minha manhã. Estragaram a minha manhã. Essa pessoa, vamos dizer, uma pessoa sem papas na língua, de pavio curto, mas ela se segurou, ela optou por manter a paz no relacionamento. Ela falou, não vou falar nada. E olha que essa pessoa do meu exemplo, ela só faz isso quando entram na fila dela, na frente dela, na fila do banco, e a pessoa que entra é muito maior e mais forte que ela. Ela não fala nada, mas normalmente ela encara. Mas ela resolve ficar lá atrás, segurando o pensamento. Olhou e viu que era uma irmã da terceira idade. Perdoe o exemplo, viu? E ela, que não teme brigar com o pessoal lá no banco, começa a pensar e vem aqueles pensamentos maus, né? Começa a buzinar no ouvido dela. Ah lá, ó. Tá vendo? Terceira idade. Terceira idade nada. Pelas rugas é da quarta, da quinta, da sexta idade. Talvez da sétima. Anda porque come vitamina e bebe formol de manhã em jejum. Isso é a cabeça dela funcionando. E ela está com raiva. Mas ela decide manter a paz. E vem então para o banco pegar a sua bolsa e a sua Bíblia. Só que quando ela chega bem aqui no banco, a irmã que tomou o lugar dela, vendo que ainda tem um tempinho para ir ao banheiro antes do culto, se levanta e encontra com ela no início do corredor, sem saber que ela é a dona da bolsa. Ô, minha amada, a paz do Senhor. E a outra pensou, eu preciso mesmo. A paz do Senhor, como é que você vai? Está tudo bem? Sua família? Como é que estamos hoje no domingo? E ela, para manter a paz, dá aquele sorriso cristão. E fala, em perfeita vitória. Nós normalmente escolhemos manter a paz, mas por fora, por dentro o coração está batendo, e a primeira coisa que aquela irmã vai pensar, a dona da bolsa, quando vir a outra da terceira idade, seja no passeio, seja na igreja, em que lugar for, a primeira coisa que ela vai pensar é, roubou meu lugar, sonsa. Essa irmã da terceira idade do exemplo não sabe, mas já se levantou uma grande barreira no relacionamento entre ela e a outra irmã do louvor. Agora eu pergunto a você, por que que a irmã do louvor, ao encontrar-se com ela, não falou, minha irmã, Olha só, não leva a mal não. Aquele lugarzinho onde você está é meu. Eu cheguei às 7:30, deixei minha bolsa, a Bíblia ali, porque ensaiei e tal. Não leva a mal não, deixa eu sentar ali. Pergunta a você, por que que ela não falou isso? Por quê? Optou por manter a paz. É da nossa natureza humana, pelo menos da maioria, se acomodar, ficar quieto. Ainda isso é reforçado pela educação. Às vezes reforçado pelo medo de um escândalo, da reação da pessoa. Porque, infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas tão vaidosas, tão orgulhosas, que elas não estão preparadas para serem confrontadas, nem para serem chamadas a atenção. Vaidade, orgulho. Mas, quando nós optamos por manter a paz no relacionamento, nós conseguimos essa paz superficial. Mas a pessoa não percebe que essa paz custou caro, porque atingiu em cheio a integridade do relacionamento. Nós compramos a paz na superfície, mas por baixo começam a crescer sentimentos quando se olha para aquela pessoa. Há uma hostilidade no coração. Você olha para aquela pessoa e já tem uma hostilidade. Ela não fez nada. Até quando ela fala certo, você descarta. Anda com espírito prevenido. Cada vez que aquela irmã do louvor olhar aquela da terceira idade, ela está sentada lá no último banco. Aí a outra entra por aquela porta e ela liga a antena e fala: vou ver o que é que essa sonsinha vai aprontar agora. Sabe, esse é um preço muito alto para pagar para manter a paz numa amizade, num relacionamento que não será autêntico porque não se firmou na verdade. Nunca se pode vender a verdade, trocar a verdade, negociar a verdade, nem pela paz. Venha comigo em Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Esse é o primeiro texto que vamos consultar esta manhã. Além do texto base. Diz assim, Provérbios 23, 23. Leia comigo, leia. Compra a verdade e o quê? Não há vendas. A verdade é invendável, invendível, inegociável. Compra a verdade, não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Deus, meus amados irmãos, nos projetou para desejarmos relacionamentos abertos, honestos, autênticos, baseados na verdade. Deus nos projetou na verdade, Ele é a verdade. E quando nós preferimos manter os relacionamentos na paz, vendendo a verdade, em vez de construirmos relacionamentos autênticos como Deus quer, nós passamos a construir relacionamentos artificiais, relacionamentos superficiais, relacionamentos falsos, hipócritas e, na sua pior forma, são verdadeiras inimizades disfarçadas. Quem está entendendo tudo até agora, diga amém. Assim seja. Que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração. Eu queria dizer a você, meu amado irmão, que há especialmente duas áreas em nossas vidas onde essas coisas têm tendências a acontecer. A primeira área é nas famílias. Há uma tendência de relacionamentos superficiais, falsos, hipócritas, entre marido e mulher e entre pais e filhos. A segunda área, e não menos perigosa que essa, é nas igrejas. Relacionamento entre irmãos e relacionamento entre líder e liderados. Há uma tendência desse relacionamento se tornar falso, hipócrita e não baseado na verdade. Principalmente se houver um espírito tal que as pessoas se sintam inibidas de dizer alguma coisa. Olha, não vamos dizer nada que é perigoso, porque pode criar um problema. Senão você pode ser visto como rebelde. Não diga nada perigoso. Omite-se a verdade. Uma das coisas mais sadias feita corretamente é uma reunião de crítica. Isso não é comum se ver nas igrejas. Ninguém gosta de reunião de crítica, porque a reunião de crítica, eu costumo dizer, né, os povos que chegaram antes de nós e até civilizações que desapareceram antes do Brasil ser descoberto em 1500 já tinham estudado o assunto e estabeleceram qual é o padrão certo. Padrão certo para uma reunião de crítica, em primeiro lugar, é as pessoas que participaram do evento falando e os líderes calados, anotando. Como é que foi? Explica melhor. Não, pode falar. Eu quero que você fale tudo. Anota. Ninguém se defende. Eles incentivam as pessoas a falar. Tudo que está no coração, a verdade deles. E só anota. Obrigado. Valeu. Eu queria mais uma coisa. Quais foram os pontos positivos? Houve pontos positivos? Cita aí. Que é para a gente repetir o ano que vem. Tá. Quais foram os pontos negativos? O pior para você. Isso. Agora, qual é a sugestão que você tem para transformar esse pior em positivo? Ah, aqui. Muito obrigado, valeu, oração final, vão embora. Segunda parte da reunião, entre os líderes, a portas fechadas. Como é que nós vamos pegar essas impressões e usar em benefício do próximo evento? Mas ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ouvir incompreensões, expor mágoas, falar de frustrações. Parece que a regra de ouro para manter um relacionamento superficial é: não faça onda, mantenha a paz, fica quieto aí, não fala nada, segura. E é por isso, meus amados irmãos, é por isso que se custa tanto a crescer. É por isso que se custa tanto a amadurecer. Porque o crescimento vem do aproveitamento dos erros. O crescimento vem do reconhecimento das falhas para consertá-las. O crescimento vem de uma visão honesta, de raio-x, crítica das nossas ações. E se há um jogo que o crente em Jesus é obrigado a estar viciado nele, é o jogo da verdade. Diga amém. É ou não é? Nós temos que jogar o jogo da verdade. E você sabe, na igreja primitiva, por não jogarem esse jogo da verdade, francamente, abertamente, muitos crentes, lá e hoje também, deixam de olhar para suas próprias vidas. Deixam de se examinar. Não se avaliam como é que estão com Deus. E aí, permanecem nos seus erros. Permanecem no pecado. E só porque vêm à igreja, acham que estão aprovados. Mas há um sério risco de que estejam reprovados. O segundo texto desta manhã está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Meus amados irmãos, dê uma paradinha aí. O apóstolo Paulo exorta os coríntios para que eles olhem para si mesmos, para que eles prestem atenção à sua vida, para constatar se de fato estão vivendo uma vida cristã. Olha só, preste atenção você aí que é tão ligado na sua vida física, que é preocupado com a sua saúde, que todo ano faz e deve fazer, e eu incentivo a fazer os seus exames, o seu check-up anual. Muito bem, continue a fazer isso, mas faça também o seu check-up espiritual. Aqui é um check-up espiritual que Paulo está nos ensinando a fazer, para ver se estamos crescendo na fé, se nós estamos progredindo, Michele, na prática do que aprendemos, de verdade e na verdade. Diga, de verdade e na verdade. Versículo 6. Mas eu espero que reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente, o que, é que está escrito aí? Pareçamos aprovados. Mas para que façais o bem, o certo, o correto, a vontade de Deus, embora sejamos tidos como reprovados. Mesmo que pareça errado, você está fazendo a vontade de Deus? É isso que Ele quer. Versículo 8. Agora leia bem comigo. Bem, leia, leia. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A palavra de Deus está entrando no seu coração, amém? Está recebendo essa palavra? Nos relacionamentos é assim. Sem a verdade, a paz é falsa. Sabe, irmão Gilmar, as incompreensões acontecem, mas não são resolvidas. São encostadas num canto, colocadas ali, bota um pano em cima. As ofensas ocorrem e são sentidas, mas ninguém fala nelas. E por isso, não fazem um autoexame. E sem fazer um autoexame, não dá para detectar as próprias falhas. E sem detectar as próprias falhas, não dá para se arrepender. E sem se arrepender, não dá para pedir perdão pelos erros cometidos. E sem pedir perdão, não há reconciliação. Autoexame é fundamental. Porque senão, os relacionamentos vão se deteriorando. E aquilo que ficou encostado num canto, que ficou entre as duas pessoas, que ficou entre a moça do louvor e a senhora da terceira idade, nunca foi falado, e aquilo vai crescendo entre elas e vai fazendo com que elas se distanciem cada vez mais. E encontros, relacionamentos, Vanessa, que poderiam ter sido grandes amizades e até relacionamentos de grande amor, de um grande amor, caem por terra, começam a morrer e se transformam em fontes de tristeza. Como um dia um poeta sentiu no coração e disse para a pessoa com que ele se relacionava, a tristeza. Ele disse: pelo mal que me fizeste sem querer, pelas horas vividas sem prazer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pela tristeza do que eu tenho sido e pelo esplendor do que eu deixei de ser. porque o relacionamento não foi cultivado. Agora observe bem o outro lado da questão. Quando nós entramos, irmã Cleusa, no relacionamento que Deus deseja que nós tenhamos relacionamentos autênticos, baseados na verdade, na abertura, no coração sincero, quando vem uma crítica bem recebida, quando vem um elogio, você diz, esse elogio é para valer, não é para me agradar? As demonstrações de afeto, elas têm um outro sentido, porque o relacionamento é baseado na verdade. Então eu posso passar minha ternura num olhar, beijando a face, os olhos de uma pessoa. Eu posso passar o meu carinho comprando sempre uma besteirinha, alguma lembrancinha para dizer a essa pessoa, olha, eu passo o dia todo me lembrando de você. Eu posso passar a minha preocupação quando eu dou um telefonema e pergunto, como é que você está hoje? Como é que está o seu coração? E essa pessoa sabe, porque o nosso relacionamento é autêntico, que ela sempre está nas minhas orações. É diferente quando o relacionamento é autêntico. Mas agora você deve estar se perguntando aí, como é que eu posso transformar um relacionamento xoxo, sem graça, superficial, esse que eu tenho com fulano porque eu errei uma porção de coisas, como é que eu posso transformá-lo num relacionamento autêntico? O Senhor preparou uma receita de 4 passos essa manhã para você. Se você tem papel e lápis, gosta de anotar, anote. Se não gosta de anotar, gosta de prestar atenção, preste. Depois pegue o CD. O primeiro passo para transformarmos relacionamentos superficiais, xoxos, em relacionamentos autênticos é: identifique qual é o verdadeiro problema que existe entre você e aquela pessoa. Analise-se, verifique o seu coração. O que que você sente em relação àquela pessoa? O que que está doendo? Qual é o problema no relacionamento que está no seu coração? Será que você está se sentindo incompreendido? Será que você se sente deslocado da vida dela? Será que você se sente negligenciado, menosprezado, mal amado, porque de repente você percebeu que há alguém no lugar do coração dela em que você deveria estar e você está com ciúmes? Identifique o problema. Examine-se a si mesmo. Diga, examine-se a si mesmo. Diga outra vez. Diga agora para o seu irmão, examine-se a si mesmo. Você anotou o primeiro passo? É olhar para dentro de si e descobrir qual o problema que existe entre você e aquela pessoa, no seu coração. Agora vamos ao segundo passo, senhores. O segundo passo, dê um jeito de se encontrar com essa pessoa a sós, cara a cara, em particular, o mais cedo possível. Hã? Dê um jeito. O Senhor Jesus, no seu evangelho, segundo Mateus, diz, se teu irmão pecar contra ti, ou seja, se você se sentir ofendido pelo seu irmão, se ele cometeu alguma coisa que você sentiu, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Ou seja, vai falar com ele em particular. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ah, e Paulo diz aos Efésios que nós temos que fazer essas coisas o mais rápido possível. Ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe que o final do dia aconteça. Se puder, faça naquele mesmo dia. Se não puder, faça no dia seguinte. Se não puder, faça no outro domingo. Mas não deixe o tempo passar. Sabe por quê, não, amado irmão? Porque quanto mais nós encobrimos o problema, quanto mais fingimos que tudo está bem, quanto mais nós mantivermos a falsa paz, mais o relacionamento vai se deteriorar. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Terceiro passo. Primeiro passo, descobriu qual é o problema entre você e a pessoa. Segundo, arranjou um momento, combinou com ela. Olha, dia tal, às tantas horas, eu e você e o Senhor Jesus, o mais cedo possível, vamos conversar? Terceiro passo, você se encontrou com essa pessoa. Agora, antes da crítica que você vai fazer, antes de colocar para fora aquilo que você tem para dizer, diga o quanto ela vale para você. Hã? Diga o quão é importante para você esse relacionamento que você tem com ela, ainda superficial, mas que quer ser autêntico. Mais ou menos assim, vou dar dois exemplos, tá bem? Olha só, mulheres para os seus maridos. Um bom exemplo, né? A mulher chega para o marido, já fez aqueles dois passos, né? E agora está a sós com ele em casa, de preferência num restaurante, num jantar noturno, né? Depois do jantar, nunca se trata nada sério antes do jantar, barriga vazia, tá? Só depois do jantar. Psicologicamente, a pessoa está mais apta para receber. Então, a esposa chega para o marido e diz: olha, meu filho, ou querido, ou neném, sei lá, como cada um chama. E diz assim para ele: olha, eu olho para o meu futuro e eu não consigo ver o meu futuro sem você do meu lado. Toda a minha vida, todas as minhas expectativas estão sempre com você do meu lado. Mas eu quero que o nosso casamento seja tudo o que ele pode ser para mim e para você. E há algumas coisas que estão atrapalhando. Vamos conversar a respeito? O que você fez? Você, em primeiro lugar, mostrou a importância do relacionamento, mostrou o quanto aquela pessoa é importante para você. Então você já adquiriu uma base para a conversa. Se você vai ter uma conversa segunda-feira com seu patrão, você pode usar. E você pode chegar para o patrão e dizer: ô fulano, doutor fulano, eu não sei como você vai tratá-lo. Você diz assim: olha, a primeira coisa que eu quero dizer para o senhor é que eu olho aqui este emprego e eu gosto dele. E eu tenho sonhos e projetos de me realizar aqui, de dar todo o meu potencial nesse trabalho. Até porque o meu relacionamento com o senhor sempre foi muito bom. Há entre nós uma simpatia, o senhor sempre me tratou muito bem. Mas, aí você já fez a base. Há certas coisas que estão me frustrando, há certas coisas que estão me decepcionando e há certas coisas que estão me preocupando ao ponto de eu pensar em ir para outro emprego. Vamos conversar sobre isso? Aham. Amém? Então, você identificou, primeiro passo, qual o problema entre você e a pessoa. Segundo, marcou um momento a sós para conversar com essa pessoa o mais cedo possível. E terceiro, você, quando encontrou essa pessoa antes da crítica, você mostrou para ela o quanto é importante o relacionamento de vocês, o quanto ela vale. Agora falta o último passo. Quarto e último passo. Olha, comece a falar, mas com cuidado. Faça observações e não acusações. Tenha isso da parte de Deus. Faça observações e não acusações. Lance, liste fatos. Coisas que aconteceram, as quais não podem ser refutadas, serão todas as suas razões. Mas não faça acusações, sabe por quê? As pessoas tendem a reagir do mesmo modo que os animais quando são atacados. Elas contra-atacam. Lembre-se do texto base, e nós exploramos até agora uma parte dele. Falar a verdade, mas agora no quarto passo, faltou agora o complemento, hein? Amor. A verdade dura, pura, pode ser dita em amor, porque aí ela não ofende. Se ofender, a culpa não será sua, será do coração de quem está ouvindo. Você pode dizer para uma pessoa qualquer, depois que você identificou o problema, depois que marcou a hora, depois que disse a importância do relacionamento, você chega para essa pessoa e diz: olha, meu irmão, eu estou me sentindo profundamente magoado. Minha irmã, eu fui magoado, você me feriu, eu estou me sentindo assim, assim, assim, assim, assado. Eu sei, pelo que eu conheço do seu caráter, que essa não foi a sua intenção. Mas olha só o que aconteceu. No dia tal, aconteceu isso, No outro dia, eu falei para você isso assim, assim, você disse, prometeu aquilo ali e não fez isso assim, assim. Então você está listando as razões, você não está fazendo acusações. Amém? Pergunte ao seu irmão, anotou tudo aí? Mas há um outro lado também, irmão Gilberto, Carlito. O outro lado da questão, o primeiro lado é querer falar a verdade em amor. Diga comigo, querer falar a verdade em amor. Bom, disso nós já tratamos. Agora vamos ao outro lado, que é em amor querer ouvir a verdade. Em amor querer ouvir a verdade. Olha, analise-se mais uma vez, o Senhor está tratando da nossa alma. Veja o que se passa em sua cabeça. Você se esmerou, preparou a penha, tá aí? Não? Está lá em cima. Preparou um almoço, a penha, vou dar o exemplo. Ou você preparou, você que é líder, preparou um evento, preparou alguma coisa, preparou um passeio. E aí depois que terminou, você se vira para a pessoa que participou, que almoçou ou que fez alguma coisa e diz assim, esperando um grande elogio. E aí, gostou? Sabe aquele elogio pedido? E aí, gostou? Aí a pessoa olha para você e diz assim, você prefere que eu fale a verdade ou devo mentir para você se sentir feliz? Como é que você reage a isso? Devo falar a verdade ou devo mentir para você se sentir bem? Para abanar o seu ego? Para você se sentir legal? Sabe, o irmão Danilo, que por acaso é meu cunhado, boa, ele fazia os exames anuais dele com precisão. Tinha feito seus exames e logo 2 meses depois, 3 meses depois, a esposa dele foi fazer os dela. Chegaram ao médico, o médico conhecido, porque ele também é médico, ele disse, ô Newton, por que você não faz com ela os seus exames? Mas acabei de fazer há 3 meses. Faz também, porque aí vocês dois ficam juntos e fazem os exames todo ano juntos. Tá bem, vou fazer. E fez. E aí, depois dos exames, ele voltou um dia lá para saber a resposta e fez essa pergunta. E aí, gostou? E o médico, então, eu imagino a cena, né? Eu estou trazendo a cena para o que nós estamos fazendo. O médico pode ter dito para ele, você quer que eu fale a verdade ou eu devo mentir para você se sentir bem? Ele optou pela verdade. Pode falar a verdade. Ele disse, você tem câncer na próstata. A verdade causa um impacto, né? A verdade balança. Mas por causa desta verdade, ele foi tomar as providências cabíveis, fez a cirurgia, tirou a próstata, fez quimioterapia, fez radioterapia, e lá se vão 8 anos de perfeita saúde. Aleluia! Preferiu a verdade. Ouvir a verdade não é bom, às vezes na hora da tristeza, da decepção. Mas esse princípio se aplica nos relacionamentos. Mesmo que doa, você deve preferir a verdade. Mesmo que cause uma cirurgia e você tenha que tirar alguma coisa tão preciosa de dentro de você, mesmo que tenha que fazer um tratamento, mesmo que algumas noites venham lágrimas aos seus olhos, mesmo que falte o sono durante uma noite inteira e você não consiga dormir, para a cura é preciso ouvir a verdade. Diga isso comigo. Para a cura é preciso ouvir a verdade. O terceiro texto desta manhã está em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Sabeis estas coisas? Meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja, diga comigo, pronto para ouvir. Diga comigo, pronto para ouvir. Diga comigo, pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esteja pronto para ouvir. Se você lhe der alguma coisa, esteja pronto para ouvir. Se você é pai e mãe, esteja pronto para ouvir. Se você é monitor de turma, esteja pronto para ouvir. Se você é chefe de algum setor, esteja pronto para ouvir. Depois, tardio em falar, reaja com calma, pense antes de fazer alguma coisa, porque certamente muitas coisas que serão ditas, muitas verdades, você nem tinha percebido. Muitas delas você nem estava consciente. E quando nós começamos a concluir a palavra que o Senhor nos deu esta manhã, eu queria lhe dizer uma coisa. Todos nós, complete as lacunas, estamos cercados de... Complete as lacunas. Estamos cercados de... Hein? Pessoas. Todos nós estamos cercados de pessoas aqui na igreja, na condução, nas famílias, no trabalho. Isso nos dá a importância do que é um relacionamento. Certamente, os relacionamentos deveriam ser uma das nossas maiores preocupações, uma das nossas maiores prioridades. Sabe por quê? É o nível do nosso relacionamento, dos nossos relacionamentos, é a qualidade dos nossos relacionamentos que vai ser transferida para o nível das nossas vidas e para a qualidade das nossas vidas. Talvez você pense assim, mas eu estou muito bem. Se você pensa muito assim, você está precisando ir lá atrás e examinar-se a si mesmo. Você vai descobrir tanta coisa. Eu até bem pouco tempo pensei assim, mas eu estou muito bem, eu amo as pessoas. Meu amor, eu estou fazendo aqui um meia-culpa, viu? Meu amor é de alto nível. Ih, oh glória. Mas eu amava e sentia ciúmes. Eu amava e ficava na expectativa da correspondência. Eu ficava esperando que as minhas expectativas fossem correspondidas. E como não eram, eu me exasperava. Eu me irritava. E eu achava que o meu amor era de altíssimo nível. Até que o Senhor mostrou qual é o amor de altíssimo nível. No quarto texto desta manhã, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, o Senhor diz qual é o amor de altíssimo nível. Acompanhe bem atentamente, porque são só quatro versículos, do 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não é vaidoso, não é prosa, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas, leia comigo, regozija-se com a verdade. Esse amor altíssimo que Deus quer no nosso coração, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Para finalizar, lembre-se que a vida é mais bela, mais gostosa de ser vivida, mais feliz quando nós construímos relacionamentos como Deus quer. Relacionamentos autênticos, baseados na verdade e em amor, sem mentira. E para relembrar o texto base desta manhã, eu convido aí no último texto, em Efésios, capítulo 4, versículo 15, o texto base que nos inspirou esta manhã. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Todos vamos ler, por favor, todos, em voz alta, diga para você mesmo ouvir. Mas, seguindo o quê? A verdade, em quê? Em amor. O que é que nós devemos fazer? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pule para o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um o quê? A verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. E esta é a palavra do Senhor, e assim o Espírito transmitiu à sua igreja. E antes que nós terminemos, eu gostaria de dizer a vocês que eu sei que todos nós temos muitos relacionamentos para consertar. Mas, pela minha própria experiência, eu creio que há um especial na vida de cada um. Eu vou convidar você que tem um relacionamento especial, que você quer restaurar, que você quer que se torne autêntico, que você venha aqui para que nós possamos unir a nossa oração com a sua oração, para que o Senhor providencie, para que esta semana esse relacionamento seja restaurado. A igreja pode ficar de pé. Eu convido aqueles que têm um relacionamento especial, que desejam restaurar, que venham aqui. Quer orar pela restauração do relacionamento? Aleluia, aleluia. Seja exaltado o teu santo nome, Pai, porque tu és um Deus perfeito e maravilhoso. Nós buscamos, ó Deus querido, em ti todas as nossas áreas, para que não fique uma sequer de fora, Pai. E nós nos alegramos muitíssimo, porque tu és o Deus autêntico, que nos orienta, nos capacita, para que nós venhamos buscar, ó Deus querido, as soluções para o nosso dia a dia, eles serem melhores. E hoje estamos aqui com este grupo aqui à frente, Pai, que cada um aqui veio trazer aqui na frente do altar, deixando aqui, Santo Deus, que este relacionamento, a partir de então, ele seja cuidado por ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque a palavra tocou neste povo. A palavra tocou no teu povo, Pai amado, porque nós somos teu povo. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E o Deus de toda glória, ele cuida de cada um em particular. E é por isso que você veio aqui à frente. E agora eu oro ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que essas vidas que vieram aqui, essas vidas que estão trazendo aqui, Pai amado, alguma fragilidade no seu relacionamento. Que agora esta área seja fortalecida. Seja fortalecida pela confissão. Seja fortalecida pelo caráter, pela vontade, Santo Deus, de tapar as brechas. Fortaleça-nos, Senhor Jesus Cristo, para que nós, a partir de então, nós saiamos daqui com as nossas vidas renovadas. E tão logo ao sair daqui, ó Pai amado, nos traga a direção para nós buscarmos nosso irmão, a nossa irmã, e dar um abraço. Um abraço aconchegado, um abraço de Cristo, dizendo: meu irmão, eu te amo no amor de Cristo. Se isto é real, ó Deus de toda a glória, esta amizade há de prosperar abundantemente, porque Jesus Cristo está nisto. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Santo Deus, porque ao longo de nossas vidas nós temos desencontros. Nós queremos que o irmão seja igual a nós, e nós às vezes deixamos de pensar no irmão com o pensamento dele, e sempre buscamos que a razão é nossa. Mas nós sabemos que o Deus de toda a glória é Ele que nos esclarece. Que nós demos um passo atrás para nós olharmos a importância do irmão querido, para nós olharmos o quanto nosso irmão, ele é agraciado por Deus também. Por isso, Deus de toda a glória, nós impomos as mãos sobre essas vidas que aqui estão. E nós declaramos, ó Deus querido, a tua presença ativa nesses corações, renovando vidas, aumentando os laços de amor e fazendo com que nós entendamos perfeitamente este amor que está registrado nessa leitura em Efésios, no capítulo 13, no versículo de 4 até 7. Porque diz a tua palavra que o amor tudo suporta. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu declaro a todos que aqui estão, todos esses corações, que o Espírito Santo de Deus conceda a você esse arrependimento e reforce em sua vida o seu caminhar, da agora para frente, você abraçando o teu irmão e dizendo para ele: meu irmão, eu te amo no amor de Cristo. Assim seja, em nome de Jesus. E toda a igreja presente, diga comigo: amém e amém. Abrace o seu irmão e diga: olha, vence.